ter tema. Então sem tema é o tema, pra que não haja problema, pra que entenda meu tema, para quebrar as algemas, pra que do tema tu não tema. Tema que faz a letra, letra que faz a levada, levada que faz do rap revolução desarmada, armada só se de rima. Cansada dá uma parada, levanta não desanima. Jornada mal começada, métrica estudada, com o tempo aprimorei. Certifiquei, ouvi, colei, pensei no samper do Green Day. Errei, continuei, pois nada me desanima. Não é a falta de tema que vai para minha rima. Sente o clima, então chamei pra vir para produzir, pra minha rima conduzir, pra minha vida prosseguir, pra ninguém achar defeito, pra que o rap surte efeito, pra que mude seu conceito, pra que flua de dentro do peito. Sem tema específico, é que a massa cefálica, meu rap é metafísico, uma câmera hiperbárica. Respeito o rap que forma o meu sujeito. Não sou eu que faço rap, é de rap que eu sou feito. Se antena, quando se arma um esquema, já faz os telefonema, cola na cena pro rap. O tema é mesmo sem tema, mas rimas tenho centenas. São verdadeiros poemas que botam os falsos em xeque. Por isso eu vou curtir com todos os parças que tá sentindo a vibe fluir, e isso aí já basta. O rap faz prosseguir, o rap me faz sonhar. Eu sei que quem tá aqui é porque gosta, rapá. Já são 20 e poucos anos, entre acertos e enganos. A cada mês, cada ano, a cada dia mais planos. Eu sigo pensando, tramando, bolando, perdendo, ganhando. Eu continuo sonhando. O rap feito de alma e sempre com sentimento, mesmo escutado com calma, acelera os batimentos, faz esquecer todos os traumas, faz eu viver os momentos. A toda flora e fauna, aqui é quinto elemento.